Está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou o Marcos Leite. Boa tarde, Lízia Nascimento chegando e vamos ficar juntinho até as 3 da tarde. Boa tarde. Vai lá, Gustavo. Cortei, Lízia. Pois é, boa tarde, galera. Eu sou o Gustavo Rezende, chegando para ficar com vocês até as 3 da tarde. E aí, meus amigos, firmes e fortes? Tudo. Tirando a correria, tá tudo certo. Isso é parte do processo. Faz parte. E você passa a partir de agora a ouvir o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. Lízia, tema de hoje? Tema de hoje. Boa tarde, então, para as meninas do atendimento, Sheilinha e a... Dona Nadir. Dona Nadir, boa tarde, meninas. E o tema de hoje do programa é aquecimento global, com a participação de perguntas feitas por jovens do Encontro Estadual da Família, o ENEF, e de várias mocidades espíritas do Rio de Janeiro. Bom, temos também, vale a pena conferir, né, com a entrevista com Augusto César Mota, um dos organizadores da apresentação da peça teatral Renúncia, no Centro Espírita Ceareiros de Jesus, no próximo dia 12 de junho. E tem também o Jogo Rápido. Vamos entrevistar Ivone Maria Tavares, ela que é uma das coordenadoras da edição 2011 da Confraternização das Mocidades Espíritas do Meia e Adjacências, a Comema. E hoje, Lízia, dia 2 de junho, que nós podemos relacionar como fatos marcantes no tempo e na história? Sim, como sempre, coisas legais. Ó, em 2 de junho de 1953, a princesa Elizabeth, coroada rainha do Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, né, ela se casou, né? E a cerimônia dela, no caso, ela se casou, vamos ver aqui. É, anteriormente. Ah, tá. A cerimônia, então, a aprovação dela já foi depois que ela já tinha se casado. Pois é, ela foi nomeada como rainha muito jovem, gente, porque o pai dela, né, adoeceu e nessa época ela estava em viagem. Então, quando ela, por conta disso, ela teve que substituir seu pai, sendo coroada bem jovem ainda como rainha. É, vale lembrar que essa cerimônia de coroação foi um dos primeiros grandes eventos da TV mundial. Foi uma cerimônia acompanhada ao vivo em boa parte do mundo. Foi uma coisa inédita. E o maior acontecimento da mídia na sua época. Ela assumiu o trono aos 26 anos após a morte do pai, o rei Jorge VI, que estava gravemente doente há vários anos. É, quer dizer, eu vou dizer que ela também, com 18 anos, ela já assumiu um compromisso sério, né, com o reino, né, no qual com ela a monarquia. Tinha se colocado a serviço da monarquia britânica. Bom, também no dia 2 de junho, só que de 1946, um referendo na Itália estabelecia o fim da monarquia como forma de governo e a adoção de uma república parlamentarista no país. No mesmo dia, os cidadãos italianos foram convidados a votar para a eleição de uma Assembleia Constituinte, que em dezembro de 1946 começou a trabalhar na elaboração de uma Constituição adequada ao novo regime, aprovada em 13 meses depois. E no dia 2 de junho, só que no ano de 1882, desencarnava um personagem decisivo na unificação da Itália enquanto país, Giuseppe Garibaldi. De 1836 a 1848, ele se exilou na América do Sul, aderindo inclusive à Revolução Farroupilha no sul do Brasil. Em 1860, comandou a Expedição dos Mil, quando conquistou a Sicília e Nápoles. Garibaldi viveu seus últimos anos na ilha italiana de Caprera, onde veio a desencarnar. Recebeu a alcunha de Herói de Dois Mundos devido à sua participação em conflitos na Itália e na América do Sul. Bom, lembrando ao ouvinte que o programa agora é ao vivo. Estamos sempre com você todas as quintas-feiras, às 2 da tarde, com reprise aos domingos no mesmo horário. E você quer entrar em contato conosco? Então, anote. Por telefone, ligue de agora em diante até às 3 da tarde desta quinta-feira, dia 2 de junho, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3386-1400, 3386-1400. Ou então, por então e-mail. Acesse o nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br, ou então o site, o www.radioriodejaneiro.am.br. E no Twitter, anota aí, twitter.com/espacojovem, né? No caso, espaço sem o cedilha, né? É, espaço Jovem, ESP. E também temos o fax 3386-1444. Você também pode enviar uma carta para nós. Escreva para a Rádio Rio de Janeiro, Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ. O CEP é 21920000. E seja qual for o modo de contato, não se esqueça de informar que é aos cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você está escrevendo, ok? Quiz. Bom, chegamos aí à pergunta do nosso quiz da semana. Hoje a pergunta é a seguinte: Geraldo de Aquino foi um dos grandes batalhadores do movimento espírita brasileiro, tendo conduzido os processos de aquisição da Rádio Rio de Janeiro e de transformação da mesma em uma emissora espírita de rádio. Porém, sua formação religiosa de nascimento não era espírita. Diante disso, perguntamos: qual a religião de Geraldo de Aquino antes de aderir ao espiritismo? Alternativa A, budismo. Alternativa B, protestantismo. Ou alternativa C, catolicismo. Tchan, tchan, tchan, tchan. Qual será a alternativa certa? Letra A, letra B ou letra C? Responda então a opção que você considera correta ligando até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 2 de junho, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3386-1400, 3386-1400. Nossa Sheilinha e a Dona Nadir aguardam pela sua ligação. Ou então até a próxima segunda-feira, dia 6 de junho, você envia a sua mensagem, a sua resposta para a gente através da nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você clicar no link Programação, no sublink Espaço Jovem e na categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem para deixar lá a sua resposta. Você tem a opção também do Twitter, twitter.com/espaçojovemesp, ou também o nosso e-mail espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. E aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio de 2 ingressos com direito a acompanhante à peça teatral Mais Vivo do que Nunca, que será apresentada no próximo dia 11 de junho no Centro Espírita Amor e Verdade, em Nova Iguaçu, e de um exemplar da Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Corre, participe! Isso aí! O que rola por aí? O grupo teatral TEAR apresenta a peça Mais Vivo do que Nunca, que procura mostrar a verdadeira eternidade da vida com muito bom humor. A apresentação irá ocorrer no dia 11 de junho, sábado, às 18h30 da tarde, no Centro Espírita Amor e Verdade, localizado na Rua Silvia, número 7, no bairro Miguel Couto, em Nova Iguaçu. Mais informações pelo telefone 9166-8722. Vem aí a edição 2011 do Encontro das Mocidades Espíritas de Campo Grande, a EMECGRAM, com o tema Seja Diferente, Espiritismo, Família e Dependências. O evento tem o objetivo de mostrar aos jovens a importância das suas encarnações e a necessidade de aperfeiçoamento para a evolução moral. As inscrições estão abertas e podem ser feitas através do site www.sextaregião.net/EMECGRAM. O Centro Espírita Lar de José está completando 40 anos de existência e, para comemorar este marco, promove uma programação especial de palestras durante os meses de junho e julho. Compareçam! O Centro Espírita Lar de José fica na rua Domingo Mondim, 314, Mauá, na Ilha do Governador. Mais informações pelo telefone 3363-2529. Boa tarde. Vale a pena conferir. No próximo dia 12 de junho, será encenada no Teatro do Grupo Espírita Seareiros de Jesus a peça Renúncia, baseada no romance que retrata uma das reencarnações de Emmanuel, no século XV, na Espanha, como o Padre Damiano. Trata-se de uma história real que fala do heroísmo e do martírio de Alcíone, num testemunho permanente de sacrifícios santificantes. Para então sabermos mais detalhes sobre esse importante evento, recebemos no Vale a Pena Conferir de hoje o vice-presidente do Grupo Espírita Seareiros de Jesus, Augusto César dos Santos. Augusto César, muito boa tarde. É uma grande alegria recebê-lo aqui no Espaço Jovem, no Vale a Pena Conferir. E para começar essa conversa, a gente queria falar um pouco sobre a peça em si. Peça que é baseada no livro ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, que é verdadeiramente um clássico, né? Nós sabemos. No teatro, obviamente, da mesma forma. De quem é a produção da peça, Augusto? Boa tarde. É um prazer muito grande estar ocupando esse espaço aí junto com vocês. A peça ele é do nosso querido jovem Kaique Assunção, que ele é o ator principal e também diretor da peça, né? Certo. E no caso, trata-se de um espetáculo baseado num livro que é um verdadeiro clássico do Espiritismo, né? Exatamente. É um dos livros mais vendidos, né, do nosso querido Emmanuel, através da psicografia do Chico. A história, ela conta o heroísmo e martírio da jovem Alcione, né, na França do século XVII, do rei Luís XIV. Essa peça, ela tem 1h20, mais ou menos, de duração. E o importante é os figurinos, são belíssimos. Os figurinos são maravilhosos dessa peça. São os vestidos compridos, as náguas, né, aquelas perucas ainda brancas da época do século XVII. Vai ser um espetáculo muito bonito, né? Muito boa a peça. Com toda certeza, Augusto. Você, como é o vice-presidente da casa, né, me diz o seguinte: qual é a sua impressão que fica ao ter a oportunidade de assistir essa peça? Qual é a lição, né, a mensagem que fica para você, né, no caso que coordena uma casa? Olha só, é importante para nós porque a proposta é sempre a de divulgar a doutrina espírita, né? Com mensagem de amor e solidariedade. Porque o nosso querido e codificador, ele nos diz que fora da caridade não há salvação. Então é importante para nós fazermos dos nossos dias os dias caridosos. Então a gente trazer, retratar essas coisas belíssimas, né, do nosso querido professor Emmanuel, a gente trazer para os jovens, que é muito importante. Então isso nos dá uma alegria muito grande, estar sempre trazendo nas casas espíritas espetáculos maravilhosos como esse, como nós já tivemos aqui há 2000 anos também, através do nosso querido Kaique Assunção, né, 50 anos depois, Ave Cristo. Então essas peças, ela é importante para o grupo, sabe, porque faz com que a gente despertem os jovens a estar conhecendo, embarcando na doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa. Perfeito. Augusto, quais e quantos são os atores que estão na peça Renúncia? Olha, são 6 atores, né? Mas o mais importante de tudo isso aí, o ponto alto dessa peça, é que Tarcísio Meira e Francisco Coco que se segure, porque nós vamos ter a presença do nosso Gerson Simões de Monteiro como ator. Opa, legal. A gente sabe que ele integra a equipe, o elenco. Olha, da peça. Agora, um detalhe, Augusto, você estava falando da importância, né, de receber um evento como esse, né, na parte doutrinária. Certo. Agora, para a parte cultural do centro, o que, que isso representa? Ah, representa muito. É importante a gente trazer esse tipo de cultura para os centros espíritas, porque hoje eu conversava muito até com a minha querida Ana, né, aí da rádio mesmo, e a gente fala sobre a falta de interesse, às vezes, até das pessoas espíritas procurarem a rádio para divulgarem, sabe, as coisas espíritas. É muito difícil. Então é importante nós trazermos a cultura espírita para dentro da própria casa espírita, despertar isso em nós, porque ser espírita é muito difícil. Ser frequentador de centros espírita é diferente. Então, essas culturas é importante, porque nós temos que fazer esse despertar nas pessoas. Perfeito. É, também seria uma forma de unir mais, né, os que frequentam também, né? Perfeito, essa união é muito importante. Então, olha só, o teatro, né, está pronto para receber quantas pessoas? Quantas pessoas cabem, né? Nós aqui nós estamos preparados para receber até 250 pessoas. Legal. É, o espaço aqui é muito bom. Em Caxias é até importante, porque o Seareiro de Jesus é uma casa até pioneira nessa parte, porque o Raul Cortez ele não recebe mais quase peças espíritas. Então o Seareiro de Jesus ele abriu esse espaço para as peças espíritas em Duque de Caxias e tem sido um sucesso muito grande. Tá ótimo. Para a gente fechar, Augusto César, queria que você confirmasse novamente dia, horário e local da apresentação. E quem queira mais informações, como deve fazer, algum meio de contato que você possa deixar. Perfeitamente. Quero os meus ouvintes aí, nossos ouvintes da rádio. Então é importante frisar, dia 12 de junho, domingo, dia dos namorados. Olha que oportunidade maravilhosa. Pois é, um bom programa, né? Né? Peguem suas esposas, suas namoradas e venham domingo no Teatro Seareiro de Jesus, às 17 horas, tá? Certo. Fica no bairro Sarapuí, em Duque de Caxias. Sarapuí. O endereço? O número é 464. É a Avenida República do Paraguai. Avenida República do Paraguai, 464, Sarapuí, Duque de Caxias, Teatro Seareiro de Jesus. Tá, tem algum telefone que você possa deixar, não? 2652-8769. Repetindo, 2652-8769. Maravilha, então. Queremos aqui agradecer a participação do nosso Augusto César dos Santos, ele que é vice-presidente do Grupo Seareiros de Jesus, conversando sobre a apresentação da peça Renúncia no próximo dia 12 de junho no Teatro da Instituição em Duque de Caxias. Mais uma vez, obrigado, viu, Augusto? Obrigado a vocês. Parabéns nosso... pela iniciativa e muito sucesso na apresentação do próximo dia 12. E aproveitando a oportunidade, sábado agora, o nosso querido Djalma Santos estará fazendo uma palestra aqui junto conosco. Ah, maravilha. Às 18 horas. Ok, então. Fica com Deus aí, tudo de bom. Opa, para você também. Mais uma vez, obrigado. Conversamos então com Augusto César dos Santos, ele que conversou sobre a peça Vale a Pena, aliás, sobre a peça Renúncia, que é o objeto do nosso Vale a Pena Conferir de hoje. Vale a Pena Conferir, então, Renúncia, dia 12 de junho, no Grupo Espírita Seareiros de Jesus. Espaço Jovem. E nosso tema principal do programa de hoje, infelizmente, é um tema que cada vez mais entra nos noticiários, né? Acaba fazendo parte, né, dos debates cotidianos de cada um de nós, afinal de contas, todos nós fazemos parte disso e temos envolvimento com isso. Afinal de contas, todos nós vivemos no planeta Terra, que está sofrendo terrivelmente com a questão do aquecimento global. Esse é o nosso tema de hoje, nosso tema principal. O que isso tem a ver com o Espiritismo? Muito mais do que você imagina. E quem vai nos mostrar isso é a Nilde Gurjão Borba, ela que é trabalhadora de dois centros espíritas aqui da Ilha do Governador, o Grupo Espírita Nosso Lar e o Grupo Espírita Francisco de Assis. Nilde, muito boa tarde, é uma grande alegria recebê-la aqui no Espaço Jovem. Seja muito bem-vinda, sinta-se em casa. Obrigada. Muito obrigada por estar aqui na Rádio Rio de Janeiro e poder conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante. Claro, é importante para todos, né? Independentemente de sermos espíritas ou não, até porque todos nós, né, vamos sofrer, já estamos sofrendo as consequências disso. Bem didaticamente, dentro do viés que a gente tem, você pode falar para a gente, né, situar os nossos ouvintes sobre, afinal, o que seja aquecimento global? Então, aquecimento global é o aumento da temperatura média dos oceanos e também do ar perto da superfície da Terra. E esse aquecimento ele vem ocorrendo desde os meados já do século XX. Certo, desde meados do século XX, Nilde? Isso, vem acontecendo esse... Ou seja, não é uma coisa que começou agora. Se começou a falar disso agora... Mas, na verdade, a gente tem um problema já de meados do século passado para cá. É, a temperatura do planeta Terra, ela vem se elevando, né? E isso tem muitas consequências sobre o nosso planeta Terra, sobre toda a nossa natureza, né? Com certeza. E esse aquecimento, ele é o resultado de atividades humanas, né? São as nossas atividades, a forma como nós levamos o nosso dia a dia, é que faz a nossa temperatura do planeta Terra aumentar. E aí nós temos como causa principal a queima de combustíveis fósseis, né? E a deflorestação do nosso planeta. Ao longo de tantos anos, né? Isso vem trazendo essa consequência nefasta, né? Vamos dizer assim, sobre a nossa natureza. Realmente é um dado importante e silencioso, né? Podemos assim dizer. Neude, o aquecimento global, ele está relacionado ao efeito estufa? De que maneira isso aconteceria? Então, efeito estufa é a capacidade da atmosfera reter parte do calor irradiado pelo Sol. O efeito estufa é um fenômeno natural que assegura a manutenção da temperatura média do globo na faixa mais ou menos de 15 graus. Como é que isso acontece, né? Na verdade, são os gases que compõem a atmosfera que retém esse calor. Então, o Sol aquece a nossa Terra e esse aquecimento ele não é dissipado totalmente além da atmosfera, né? Esse calor ele é retido por esses gases que são naturais na nossa atmosfera. Então, forma meio que uma Terra aquecida, numa temperatura agradável, que permite que nós possamos viver de uma forma plena aqui na Terra. Perfeito. Agora, o que acontece, né? Um agravamento do efeito estufa causado pelos gases que são liberados da queima progressiva de petróleo, carvão e gás é que, na verdade, causa um aumento da temperatura no planeta Terra. Isso se reflete na temperatura das águas, na temperatura do ar que nós respiramos e se reflete totalmente nas condições do planeta Terra. Com certeza. E são reflexos diários, né? São reflexos silenciosos e permanentes. Esse aquecimento a mais gerado no planeta, né? Ocasiona inúmeros problemas à humanidade por meio de mudanças climáticas que acontecem a cada dia. Certo. Muito bem lembrado. Todos os dias nós acompanhamos na televisão, jornais, revistas, né, catástrofes climáticas e as mudanças que estão ocorrendo rapidamente no clima mundial. Nunca se viu tão rápidas mudanças, né, e efeitos tão devastadores como tem ocorrido nos últimos anos. Diante disso, perguntamos quais as expectativas para o futuro caso o aquecimento global não seja visto o mais rápido possível. Muitas modificações podem acontecer. Na verdade, elas já estão acontecendo, só que numa forma não tão desastrosa, né? Mas a desertificação, né? Florestas virarão desertos e savanas. Já pensou a nossa Amazônica? Floresta Amazônica virar um deserto? Imagina, né? Que catástrofe que seria. Então, dizem que é o pulmão da Terra, né? Porque é o lugar onde há mais vegetação. E o derretimento também das geleiras dos polos. Já está acontecendo isso. Grandes icebergs são liberados, né? Desse gelo que até então era perene, né? Era inatingível, né? Agora se destacam os icebergs. E é um prejuízo muito grande para os animais da região. Todos aqueles animaizinhos pequenos e de grande porte, eles, na verdade, podem perder a sua casa. E não tem como alojar eles numa geladeira, nem... É verdade. Nem numa situação de que mantém as condições. Isso realmente seria impossível. Eles precisam viver livres na natureza para poder gerar uma situação de positiva, de felicidade. É, né? de equilíbrio, né? Uma coisa que a gente tem que lembrar sempre é que a natureza não depende do homem, ao contrário. O homem é que depende da natureza para viver, para sobreviver e para viver. Então, digamos, se acontecesse uma situação de exceção, né? Vamos imaginar uma hipótese aqui, né? Digamos que a espécie humana desaparecesse da Terra. Para o elemento natural tocaria a sua vida normalmente. As espécies todas, tudo seguiria. Agora, o contrário é terrível, é fatal para a espécie humana. Então, a gente sempre precisa se lembrar disso. É claro que a natureza ela tem uma função também espiritual, né? A natureza não está na vida do ser humano por acaso, né? É um elemento de ajuda, de apoio para que ele cresça, para que ele se desenvolva, né? É o recurso que é colocado na mão do homem. Mas esse recurso precisa ser bem usado. E o que a gente vê ao longo da história é exatamente o mau uso disso. E essa situação está chegando num ponto, né, de desequilíbrio tal que, digamos, ou vai ou racha, né? Ou a gente se emenda agora, né, ou as coisas vão ficar muito difíceis, sim, por aqui. É. Nós já estamos vendo a consequência disso, né? Todo dia que a gente escuta, né, a televisão, desastre aqui, né? Águas que invadem as terras, né? Pois é. Cada vez mais isso se torna presente. São coisas assim que a gente fica realmente admirados, né? Perfeito. Sem falar também na questão da saúde, né? Porque tem nascido crianças também com muitos problemas, né? Respiratório, claro. Por conta dessa toda essa poluição, enfim, desse desequilíbrio mesmo, né? Problemas respiratórios, problemas dermatológicos, todos em função dessas mudanças climáticas e também do nosso ar. Pois é. Com certeza. Agora, Nilde, na doutrina espírita, o que, que nós podemos encontrar a respeito desse tema do aquecimento global? Então, ficamos imaginando como devem se sentir os arquitetos e engenheiros siderais que projetaram e construíram cada detalhe desse lindo planeta que vivemos e que foi nos cedido pelo amor de nosso Pai Celestial. Acredito que ficam sensibilizados, né, com a destruição de sua obra. Trabalham e oram para que mudemos nossas atitudes e nossos pensamentos. E isso eu acho que é uma coisa que está assim muito presente, né, do lado espiritual. Com certeza. Na doutrina especificamente, Nilde, até é importante frisar, né? Por exemplo, codificação espírita é do século XIX, né? A publicação da codificação. Então a gente não tem, por exemplo, nas obras de Kardec, referências explícitas a um problema que foi diagnosticado tão recentemente, né? Mas na doutrina a gente encontra inúmeras referências, por exemplo, à necessidade de conservar o ambiente em que se vive, né? Para que a gente possa fazer o melhor uso dele e para que ele nos seja cada vez mais útil por mais tempo, né? A fim de que aqui, nesse planeta, por exemplo, possamos, né, desempenhar todas as tarefas, né, que a gente tem que fazer ao longo das nossas encarnações. E a gente está conversando com a Nilde Gurjão Borba sobre o tema aquecimento global, entre outros assuntos. Essa conversa muito legal continua daqui a pouquinho, porque agora vamos ao nosso clássico intervalo. Até já! Espaço Jovem. Espaço Jovem. Bem, galera, estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também na telinha do seu computador. Já acessou o nosso site? Ainda não? Então, o que você está esperando? Acesse www.radioriodejaneiro.am.br Lá você vai conferir tudo sobre o que é a emissora da Fraternidade, o trabalho da rádio já há 40 anos em prol da divulgação do Espiritismo, sempre de uma forma simples, didática, popular, objetiva. Você vai conferir como ajudar a emissora a manter este ideal, as mais variadas campanhas existentes em prol da manutenção da sua programação espírita, com especial destaque, claro, para o Clube da Fraternidade. E é lógico, você poderá ouvir a gente. Para isso, é só você clicar no link Ouça Agora, que fica bem visível na página principal, na página de entrada do site, no canto superior direito. E você, ouvinte do Espaço Jovem, claro, não deixe de visitar no site o nosso cantinho. Para tanto, basta você ir no menu Espaço Jovem e no menu Programação e no submenu Espaço Jovem para visitar a nossa página com todas as informações sobre o programa, ok? Então, vale a pena conferir, acesse agora www.radioriodejaneiro.am.br, ok? E é claro, como sabemos que Jovem Espírita não vive de brisa, é hora das nossas notas de utilidade jovem. Afinal, o jovem corre atrás e muito. Gustavo, começamos com o que hoje? Bom, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro está abrindo inscrições para um processo seletivo que visa a contratação de professores temporários. As vagas são destinadas a profissionais das áreas de editoração eletrônica e fotojornalismo. Os interessados podem se inscrever até amanhã, no dia 3 de junho, através do site ufrj.br/concursos. É, a rural, né? Tem um R a mais. Tem um R a mais, exatamente. Após a inscrição, o candidato deve imprimir a guia de recolhimento da União no valor de R$ 37,00 e pagá-la. Para ser aprovado, além de provas e entrevistas, o candidato deve apresentar seus documentos em ordem. Lízia? Então, a Prefeitura de Três Rios está abrindo 86 vagas de trabalho. Há vagas para diferentes profissionais dos níveis fundamental, médio e superior. Os interessados devem fazer suas inscrições através dos sites inpc.org.br ou 3rios.rj.gov.br até a meia-noite do dia 24 de junho ou ir até a mesma data no Clube Atlético Entre Rios, CAER, e preencher uma ficha de inscrição. Após as inscrições, o candidato deve pagar uma taxa que varia de R$ 29 a R$ 79,00 de acordo com o nível de escolaridade. E a Prefeitura, pois é. E a Prefeitura do Rio de Janeiro abriu vagas também para sua guarda municipal através de concurso. Os interessados podem fazer suas inscrições até o dia 10 de junho através do site concursos.rio.rj.gov.br. A taxa para inscrição no concurso é de R$ 50,00, ok? Então, boa sorte para todos. É, para todos, né, que ouviram essas notas e têm interesse nelas. Que vão tentar, nelas. Né, essas vaguinhas aí, né? Isso mesmo. E agora, como sempre, é hora das nossas sociais. Lízia, abraços para quem? Oba, chegou a hora. Olha só, crianças. Eu quero mandar beijo e abraço para Karine, daqui da Ilha do Governador. Participou para a gente por telefone. Beijo, beijo, isso. Beijo. Edneia, de Caxias, também por telefone. Beijão, menina. Tudo de bom para você e sua família aí. Rodrigo, quanto tempo, hein? Um beijo para você, para sua família, tá? E tudo de bom. Rodrigo de Jacarepaguá. Um beijo para você, Rodrigo. Participe mais vezes, viu? Tá muito sumido, hein? Não é? Que mais? Esse daqui é Matesco. Matesco, que nome diferente, Matesco. Itaipuaçu, Maricá. Itaipuaçu, oxe, que legal. Participe mais vezes, Matesco. Quero ouvir sua presença aqui mais vezes, viu? Um beijo para você e para sua família. Beijão. Isso aí. Quem mais? Deixa que eu mais, ver. Lízia? Luísa, Piedade. Beijo, Luísa. Tudo de bom para você. E tem as folhinhas aqui agarraram, gente. Agora não sim. Tô conseguindo, agora sim. Marina, de São João de Meriti. Beijo, Marina. Participe mais com a gente, viu? E quem mais? Ivanita Alcântara. Também participe mais vezes. E quero mandar um beijo para uma menina que esteve aqui hoje, Marquinho. É a Karine. Ela é ouvinte nossa. Veio aqui e trouxe um versinho. Só que a gente não tá aqui de posse desse versinho. Mas um beijo para você. Fica pra uma e participe, próxima. Tá bom? A turma do e-mail? Gustavo da Silva Rosa. Xará do Xará aqui. Beijo para você. Participou por e-mail. Né? Quem mais? Ilanda da Silva Dario. Beijo para você, participou por e-mail e participe também mais vezes. Olha, valeu. Aqui, ó, fazendo bem, colocando toda a confiança em Deus, repelindo a influência dos espíritos. Mas isso daqui a gente vai ver depois. É, pois é. Beijo para você. Gustavo, nossos aniversariantes da semana? Temos sim, temos alguns aniversariantes. Tem a Rosilene, sobrinha da Lízia. É minha sobrinha. Sobrinha da Lízia. Parabéns. É, tem também a Maria da Penha Paz Leme, Luiz Antônio da Cunha. É Luiz Soares, né? Luiz Soares da Cunha, Antônio dos Santos. E Maria Luísa Lima. Maria Luísa Lima. Isso, é, e por enquanto é só. É. Ao longo do mês apertado, a gente vai falar apertado mais. Gente, um abração, obrigado pelas inúmeras manifestações de carinho, pelas participações de todos, por e-mail, por fax, telefone, Twitter, lá o que seja. Ei. Continuem participando, hein? Quiz. Bom, chegamos agora à pergunta da semana do nosso quiz. Geraldo de Aquino foi um grande batalhador do movimento espírita brasileiro, tendo conduzido os processos de aquisição da Rádio Rio de Janeiro e de transformação da mesma em um emissor espírita de rádio. Porém, sua formação religiosa de nascimento não era espírita. Diante disso, perguntamos: qual a religião de Geraldo de Aquino antes de aderir ao espiritismo? Alternativa A, budismo. Alternativa B, protestantismo. Ou alternativa C, catolicismo. Responda então a alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C, ligando até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 2 de junho, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3386-1400, 3386-1400, ou então até a próxima segunda-feira, dia 6 de junho, você envia sua resposta para a gente através da nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você ir no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem para deixar lá a sua resposta. Você tem também a opção do Twitter, twitter.com/espaçojovemesp, ou o nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente o seu nome completo e um e-mail para contato. E aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio de 2 ingressos com direito a acompanhante para a peça teatral Mais Vivo do Que Nunca, que será apresentada no próximo dia 11 de junho no Centro Espírita Amor e Verdade, em Nova Iguaçu, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Corre e participe! Jogo rápido. Espaço Jovem. E essa é para você que participa ou trabalha no Movimento Espírita do Grande Meyer, Movimento Espírita Jovem, né? Vem aí a 25ª edição da Confraternização das Mocidades Espíritas do Meyer e Adjacências, a Comema. As inscrições já estão abertas e para nos passar todos os detalhes sobre este que é um dos mais tradicionais eventos de juventude espírita no Rio, recebemos no Jogo Rápido de hoje Ivone Maria Tavares, ela que é uma das coordenadoras da Comema. Ivone, muito boa tarde, é uma grande alegria recebê-la aqui no Jogo Rápido. E para a gente começar e para a melhor compreensão do nosso público, né, queria que você explicasse para todo mundo o que é a Comema. Boa tarde. A Comema é um momento de confraternização das mocidades, né, visando fortalecer, né, o movimento espírita na nossa região, integrar mais os jovens, né, para que possam trabalhar pelo futuro da doutrina na nossa região. Perfeito. Quando essa confraternização aconteceu pela primeira vez e quais são seus objetivos? Ela aconteceu Boa tarde, né? no ano de 1986, no mês de julho, né? O julho é o mês tradicional da Comema, sempre em torno desses dias 16, 17, 15, sempre nesse período, né? E a cada ano nós trazemos um tema diferente, sempre um tema, obviamente, doutrinário, mas com o intuito de fazer o jovem refletir, né, sobre a sua própria vida cotidiana à luz desses ensinos da doutrina espírita, né? Claro, é uma necessidade cada vez maior, não é isso? Exatamente. Ivone, qual é o público-alvo do evento? Bom, nós trabalhamos para os jovens de 13 a 21 anos que tenham participação ativa nas atividades do Serviço de Evangelização da Família da sua casa espírita por pelo menos um ano, né? É o tempo mínimo de frequência que nós consideramos que já dá ao jovem, né, um básico de informações para que ele possa trabalhar sobre a temática proposta no encontro, né? Perfeito. E na sua opinião, Ivone, qual é a importância dessa confraternização? É justamente essa de fazer com que o jovem, né, se sinta firme, né, diante dos apelos do mundo, porque ele vê que há outros jovens que respondem também como ele, né, segundo os ensinamentos de Jesus aos apelos que hoje são tão desequilibrantes muitas vezes, né? É verdade. Então ele às vezes fica sentindo-se meio fora do grupo, né, por recusar esse ou aquele convite que vai, né, levá-lo a uma situação complicada, difícil, né? E aí ele tem esse contato com outros jovens, ele descobre que ele não está sozinho, a mocidade dele não é uma ilha, né? Tem outros tantos jovens que estão ali juntos, estudando a doutrina espírita, estudando o evangelho, né, procurando ordenar a sua vida em função, né, desses ensinos, tendo realmente Jesus como guia e modelo. Então isso tudo fortalece, né, o jovem para enfrentar os desafios da vida, que são tantos, né, para eles, a escolha da futura profissão, que curso fazer, né, como se colocar na vida diante de todos os apelos. Então essa é uma forma, né, de nós cooperarmos com o jovem para que ele sinta-se seguro diante da vida pelo conhecimento da doutrina espírita. Perfeito. Ivone, quem são as pessoas que estão na organização da Comema? São evangelizadores de mocidade de diversas casas espíritas do nosso 15º CEU, que abrange Engenho de Dentro, Meyer e Engenho Novo, né? Além das equipes de serviços gerais, que cuidam do ambiente no momento do evento, e uma parte de uma equipe administrativa, né, que organiza todos os crachás, organiza material para serem usados no dia, cartazes, tudo o que for necessário para o bom andamento das atividades. Certo. A Comema tem um tema central para ser discutido? Se sim, qual? Esse ano o nosso tema é a mediunidade em nossa vida, 150 anos do Livro dos Espíritos, né, com o objetivo de levar o jovem a refletir sobre a influência dos espíritos e a mediunidade como fatos naturais em nossas vidas. Ok. E em relação à participação, inscrições, quem a partir dessa entrevista, né, se interesse em estar presente lá na Comema, o que deve fazer, de que forma se inscrever e até quando? As inscrições vão até o dia 15 de junho e o jovem deve procurar o seu dirigente de mocidade, que ele já está de posse das fichas de inscrição, né? Então ele preenche, né, se for menor de 18 anos é o seu responsável, e depois o dirigente encaminha a coordenação da Comema para que a gente, né, efetive todo o restante do processo. Mas ele começa com o dirigente de mocidade. Ok, então. A gente quer agradecer a participação da Ivone Maria Tavares, ela que é uma das coordenadoras da Confraternização das Mocidades Espíritas do Meyer e Adjacências, a Comema, que chega em 2011 à sua 25ª edição. Ivone, parabéns, né, por um evento já tão longo, né, de tanta tradição no meio espírita jovem do Rio de Janeiro, e muito sucesso em mais uma edição da Comema. Nós é que agradecemos. Conversamos então com Ivone Maria Tavares, aqui no Jogo Rápido. Espaço Jovem. E voltamos a conversar com a Nilde Gurgião Borba, ela que é trabalhadora dos grupos espíritas Nosso Lar e Francisco de Assis. Conversamos sobre o tema aquecimento global, entre outros assuntos. E agora a gente tem as nossas já tradicionais perguntas dos jovens. e muito especialmente material que a gente recolheu no ENEF, Encontro Estadual da Família Espírita, no caso edição 2011 do encontro. E a gente tem uma pergunta muito singela da Giovana, de 9 anos, da mocidade do Centro Espírita Miguel, aliás, da evangelização ainda. A pergunta é bem direta e simples, Nilde. Quem foi Jesus? Então, Jesus é nosso irmão maior, que trouxe a mensagem mais importante de nosso Pai Celestial, que é a mensagem do amor incondicional. O amor por nós mesmos, o amor ao próximo, o amor aos amigos, parentes, vizinhos, o amor ao nosso inimigo, o amor à natureza, enfim, o amor universal. Cada vez mais, né? É, também da Luíse, do Centro Espírita Miguel, 8 aninhos. Quem sabe o que é Deus? Quer dizer, criança, simples, né? E difícil ao mesmo tempo, né? Porque quem sabe? Então, Jesus sabe quem é Deus. E ele nos trouxe esse conhecimento de que temos um Pai que nos ama imensamente. E também nós sabemos, né? Descobrimos Deus dentro de nós mesmos. Procurando sempre o melhor e esse aspecto divino que há em nós. Encontramos Deus fora de nós mesmos, quando encontramos Ele dentro de nós mesmos. Perfeito. A outra pergunta é da Louise, de 8 anos. A Louise pergunta, o que é ser cristão? É aquele que se inspira em Jesus para buscar o bem. Bem direto, né? Muito direto. Simples e direto. Uhum. Nilde, muito obrigado pela sua vinda, pela sua participação aqui no Espaço Jovem de hoje. Algum recado final que você queira deixar, alguma mensagem para quem nos ouve? Eu estou muito feliz de estar aqui e queria só falar um pouquinho sobre o nosso planeta ainda. Um detalhezinho, né? Bem uma rapidinho, mensagem final, né? Bem rapidinho. Somos conhecidos no universo como Planeta das Águas. E somos, né? Nossas terras são regadas por água, nossos corpos são regados por água. E quem sabe, por questão de tempo, nossas máquinas também seriam movidas à água, né? É o planeta de regeneração dando soluções simples e transformadoras. Então, vamos pensar nisso. A água é o movimento. Isso. Com certeza. Enfim, conversamos então com Nilde Gurjão Borba, aqui no Espaço Jovem. Rádio Rio de Janeiro. Quiz. Bem, galera, voltamos a falar do quiz, só que agora para dar resposta da pergunta do quiz da semana passada. Na semana passada perguntamos: como podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Alternativa A, aproveitando as circunstâncias da vida. Alternativa B, fazendo bem e colocando toda a confiança em Deus, repelindo a influência dos espíritos inferiores. Ou alternativa C, cansando a paciência desses espíritos, não ligando para suas sugestões e mostrando-lhes que perdem seu tempo. E aí, Elisa, qual é a alternativa correta? Pois é, a alternativa correta é a letra B de bola. Fazendo bem, colocando toda a confiança em Deus, repelindo a influência dos espíritos inferiores. E quem ganhou? É uma menina, é a Ivanita de Alcântara, São Gonçalo. Isso mesmo. Parabéns para você, viu? Participe mais. Valeu, Ivanita. Parabéns em nome de toda a equipe do Espaço Jovem. E você irá receber como brinde do programa um exemplar do CD Nascer de Novo, do músico espírita Tiago Brito, e também um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. A Ivanita tem um prazo de 10 dias corridos, incluindo finais de semana, começando a contar esse prazo a partir de amanhã, sexta-feira, dia 3 de junho, para retirar o brinde aqui diretamente na portaria da Rádio Rio de Janeiro, trazendo para isso um documento de identificação com foto. Valeu, Ivanita, valeu a todos os que participaram de mais uma edição do Quiz e, claro, fica aqui o incentivo para que todos continuem participando, não é isso? Sempre, gente. Não tenha vergonha, participe. Valeu! Espaço Jovem. Final de jogo, Gustavo. Final de jogo. E, né, para quem quer nos acompanhar, continua nos acompanhando, é só lembrar o dia do programa, né? Quinta-feira e aos domingos, sendo que o domingo é reprise do programa de quinta, ambos às 14h. Isso mesmo. Nosso Espaço Jovem de hoje chega ao fim, sniff, sniff. Mas o bom é que na semana que vem estaremos de volta. E antes do fim, nossas dicas já tradicionais para um consumo sustentável e uma vida melhor. O que, que temos hoje, Lise? Então, dicas para celebrar uma vitória da sua equipe de trabalho, seja ela qual for. Isso serve para nós no dia a dia, né? Ou seja, faça um brinde com a sua equipe, sucedido de um discurso de agradecimento. Parece coisa antiquada, né? Coisa de velho, mas que nada. A gente deve comemorar tudo, sempre. E, afinal de contas, colaboração dos outros, né, para a gente é super valioso. Com e certeza. Agradecer nunca é demais, viu? Lembre-se de que somos capazes de ter pequenas conquistas. Elas podem ser ampliadas. Isso diminui nossa ansiedade. E é comemorando que se aprende a comemorar. Portanto, é se valorizando que aprendemos a valorizar. Isso aí. A nós e os outros, né, gente? Com certeza. Elise, quem quer entrar em contato com a gente, como pode fazer? Temos aqui o nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Isso, tem também o nosso site, né? Que é o www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você não se esqueça, deixa seu nome, o bairro de onde você está falando, a idade, se quiser, e a sua mensagem, é claro. Com certeza. E tem também o Twitter, em twitter.com/espaçojovemesp. Não deixe de participar, sua participação é muito importante para nós, ok? Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Gustavo Rezende, Lise Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, a competência de Valdeci Ferreira. Tchau, galera. Até semana que vem. Tchau, galera. Um beijo. Fiquem com Deus e até semana que vem. Beijo. Obrigada às meninas lá do atendimento. Isso aí. Tchau, galera. Até semana que vem. E é claro, como sempre, mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. Um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.